所报的费用的话，记得去下一个组。好的，麻烦您做客服了。 Obrigado, Jéssica. Eu vou fazer um pouquinho de arrumar mais fácil. 007, Megalan 01, Correção 1010, após o 7 histórico, pode passar do 3-5-0-0-0. Apollo 645, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 190, vento 090 graus, 109. Ele abateu. 4, autorizado alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 0 a 0 graus, 229. 2184. Decola aos 3-8, continua agora o controle em 119, decima 8, 2-1-8-4. 19-8, vou no 2-1-8-4, boa tarde, obrigado. Xerém 6259, decola aos 41, chamar o controle 19198. 6259. 1198, 6249. Bravo Serra, Serra, visão com o campo. Onde o campo? Está com o Gente, autorizado o cruzamento da pista 190, prossiga para pouso direto, pátio 3. O vento 080 graus, 13 nós, informe no solo controlado. Bravo, certo. Autorizado o pouso 3, vai tomar o solo controlado. Você já tem uma posição para o Bravo, certo? Aguarde. certo, diga. Gente, aguarde para a decolagem. O Bravo, certo. Autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 10, 20, 0, grau 99, 1905. Serra, prossiga visual, chama agora o controle em 19, sinal 8, Bravo Serra, certo?

Alfa Terra no solo aos 1-1, confirmando, prossegue para o 4-4. Alfa Terra, 14. Seguindo no test track e confirme, prossegue para o 4-4. Sente, prossegue então para o 4-4, livrando pela taxiway Fórmula. É, vou fazer.